Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Caros ouvintes, olá caros outrintas, olá caros 50s ou 60s ou tenha idade que tiver, seja bem-vindo a mais um Escolhes Tu ou Escolho Eu. À minha esquerda, que no caso é à minha frente, e quanto muito seria à minha direita, mas não importa, está o nosso querido amigo Nuno Miguel! E agora? Temos aqui nesta montra de prémios. A escolha certa é... Para ser lá os ouvintes. Durante os últimos dias, eu recebi inúmeras cartas via correio que questionavam o que é que se passa com o Carlos Bonaparte, que até se tem portado bem. Chega ao início dos programas, sabes, aqui há um minuto e meio e é o que vocês ouvem. É isto. Pensei que é o Fernando Mendes e que está... E agora uma viagem até à Madeira para duas pessoas, com passagem incluída, pequeno almoço, numa bela estadia nas Ilhas Selvagens. E para não poder ir para lá de barco, aqui tem um belíssimo automóvel com 950 cavalos, 5 portas e ainda um volante para poder conduzir. E para arredondar o nosso preço, tem os nossos reboçados de mentol. Espetáculo! Diga lá, Sr. Carlos, qual é o preço disto tudo? Qual é o preço da montra? Tenho uma margem de 2 mil euros, não posso ajudar. Tenho uma margem? Então é... 2 mil euros, não posso ajudar. Diga lá, um preço. Temos que ser rápidos para entrar no jornal. 2 mil euros. 2 mil euros? Sim. Posso pôr? Pode pôr. Posso pôr. Vai, não quer ver melhor? Não. Eu vejo bem, obrigadinho. Vê bem, pronto. 2 mil euros, vamos pôr. Trim. Qual o preço da montra final? Ah. 11 mil euros e meio. Pronto, caro amigo, obrigado pela sua presença. Vai para essas. Agora venho até ao jornal. E já sabe, a escolha certa é todos os sábados, às 7 da tarde, aqui no canal 1 da Rádio Antena Web. Beijos e abraços. Boa noite. Um caminhão caiu e virou e é chupas por todo lado. Que era um caminhão de chupas. Exatamente, foi um caminhão de sopas que caiu, efetivamente, ali naquela estrada para quem vai para aquele sítio. Dizem os transeuntes que estavam lá no local, que era chupas aqui, chupas ali, chupas por todo lado. E, efetivamente, já temos repórteres a encaminhar-nos de barco para o local, pronto, porque, enfim... tanta água na boca, não é? Por causa dos chupas, não é? Acabou por ser assim necessário um barco para nos deslocarmos até ao local. É? Uhum. Agora voltamos ao estúdio para a Antena Web para o caso Bonaparte falar em condições no Escolhes Tu ou Escolho Eu. Ora bem, diz-me só uma coisa: disseste que tinhas recebido muitas cartas, até que eu estou mal, o que é que tu ouviste dizer de mim? Oh. Não foi nada. Ah, pensei que ouvi dizer bem de mim. Assim fico triste. A semana foi boa, foi má, foi muito boa. Mas não foi boa? Em termos esportivos, há um apelido que se destaca. Costa. É o Rui Costa. Ganhou duas etapas na Volta à França, a categoria. E uma delas ganhou o Sérgio Paulinho outra vez. Na terça-feira, em Gap. Que nós até assistimos, lembras-te? E ele tem... O Sérgio Paulinho? Sim. Não me lembro. Ah, assistimos. É capaz, tu dizes. Em casa do nosso amigo do Conversas Aleatórias. Pois foi. Ele estava a ganhar a etapa, exatamente. Exatamente. Foi em 2010. Eles estão eufóricos, seja Paulinho! Pois foi. Não ficaram mais do que quando ele ganhou a medalha de prata em Atenas. Essa não vi. Estava a ver o Pravat Gold. Ai, desculpem. Ouvir a Antena Web, peço desculpa. É, em 2004. Exatamente. Já estava eu a projetar. Sim, pois, claro. Já ganhei para a Got Gold na altura. E ontem ganhou outra vez, só o Joaquim Agostinho que tinha conseguido duas vitórias na mesma edição da Volta à França. E este coitadinho, 39 anos depois, consegue. A da Paul Boy aqui do Norte é o maior. Claro. Se fosse Bruno Alves também conseguia. Dá uns pontapés. Exatamente. Então. Mas sai da frente, caraca, pomba, já foste. Olha, estou em primeiro lugar. E o outro Costa, o António Félix da Costa, que se fosse bem nos testes da Fórmula 1, quem sabe para o ano teremos o homem a concorrer da Fórmula 1 na Toro Rosso para fazer concorrência à Lotus. Mais. É depois outro. A gente poderia ter o Pedro Lamy também, outra vez. O era Tiago Monteiro, que ficou em terceiro numa corrida com Tiago Monteiro, seis. Também é verdade. Podia ser. Mas eu gostava mais do Pedro Lamy. Porquê? Por nunca ter passado ao décimo lugar? Porque nunca andava de marcha a ré. Estás a ver? Lamy, ré. Percebestes a piada? Lamy, ré. Não é aquela coisinha que afina os instrumentos. Quando for a montagem, eu meto aqui uns... Não olhes para mim com essa cara. Não, meto aqui um sorriso, que é para tu ficares contigo. Não olhes para mim com essa cara assim. Meto aqui um... Para as pessoas, ah, lá, mi, ré, e as pessoas riem. Não olhes para mim assim com essa cara de ter que não... Se quiseres, meto aplausos também. Podes meter, que é fixe. Pronto. Agora vais falar em condições sobre a coisa. Vou falar em condições se eu quiser. Dissemos um lá, agora vamos ao bar. Vai ali, bar. Vai. Não, eu prefiro ir ao dó. Ou isso. Por acaso não está a sopa, não? 91. Está só no 91? Não, vamos até 1991. Ah! Aí vamos! Vamos! Caramba, o Doraemon tinha uma máquina de tempo que dava para a gente viajar, mas não sabia. Até à noite lembrei-me de ti, quando falavas no conversas aleatórias com o Irão a um país atrasado. Se tu visse o programa que eu vi ontem na RTP, Portugueses pelo Mundo, a dar portugueses em Riad, na Arábia Saudita, tu vias o que é ser atrasado. A separação entre homens e mulheres e as regras que há lá e... Por exemplo, eu vou na estrada a conduzir e espeto-me contra uma palmeira. A polícia chega e não pergunta como é que eu estou e se preciso ir ao hospital. Pergunta se danificou a palmeira, porque se danificou tenho que pagar. Claro. A primeira pergunta que eles fazem é pela árvore. Claro, exatamente. Pois. E acho muito bem. E depois está na universidade, o professor está na sala a um lado e as raparigas do outro lado, porque o professor não pode ter, os homens não podem ter contacto visual com as mulheres, e então dão aulas através de videoconferência e o professor está na sala a um lado delas. Claro. E ele, o professor não vê as raparigas, ela que vem e a fazer os desenhos e explicar as coisas. E ele, no início da aula, fala só com uma representante, não lhe vê a cara, só ouve a voz dela. E ela diz, então, como é que está? Estamos prontas? E pronto, e arranca a aula e estão ali na sala ao lado através de videoconferência. Já vi meninas, casarem com professores por menos. Foi muito à frente. É verdade. Mas eu, por acaso, também acho que sim, sabes? Porque eu já ouvi dizer que as arabianas são assim, estás a ver, bonitas, estás a ver? Uhum. Opa, para não dizer boas porque estamos num programa, parece mal. Nunca se vê a cara delas, mas... Pá, mas estás a ver... Não interessa a cara, não é? Exatamente, o que interessa é o resto. O resto também não se vê muito a toda a... Está bem, mas estás a ver, mas ela tem assim uma voz bonita, estás a ver? Uhum. Já podes fazer uma ideia, estás a ver, de como é que ela é, estás a ver? Estou a ver, tu. Prontos, e então... E depois já para não falar que aquela cara nunca viu só na vida, portanto deve ser assim uma cara bonita. Uhum. Estás a ver? Prontos. Opa, e é aquela base, tipo, estás a ver, os arabianos, ou os arabescos, ou lá como é que se chamam, são atrasados e tal e coisa, mas os irões também são, não é? Por isso, estás a ver, não, vou-lhes chamar iranianos, queres ver? Não, quer para dizer que eu estou a copiar com os iraquianos, queres ver? Uhum. Aliás, a guerra entre o Iraque e o Irão é só por causa disso, é porque em português os habitantes lá é quase igual, iraquianos e iranianos. Eles criaram uma guerra só por causa disso. Exatamente. Pois, sabes, claro. Sabes como é que... Sabes, os homens são os iraquianos. Sabes como é que são... sabes como é que se chamam as meninas? Como é? São as iraquionas. Mas, coisa... Estás a ver? Pronto, é um bocadinho perigoso dizer, porque se esqueces de alguma letra, pode correr um bocadinho mal, estás a ver? Pronto. Mas... como os habitantes da Eslováquia. Eles são os eslovacos e elas são as vacas. Exatamente. São as eslovacas, estás a ver? Las vacas. São as vacas, precisamente. Olha, falem las. Lá, bali, bai. Lá, está bem. Então vai lá. Bom. Já vem. Ora bem, já agora, ó pessoal, vocês vão me desculpar. Ainda não. Já passaram 10 minutos. A minha coisa assim, estás a ver, assim meio maluco, estás a ver? Opa, mas eu neste momento só tenho o TIC e o TEC a funcionar, mas tipo, o Tico está a dormir e o Tec está a ressonar com nenhum porco. Dormir? Very nice. Porque eu estou assim, está a saber, Lily Bite, está a saber, Tim Clark, Singlet. Yeah, very nice on dormir. Está a saber, Tian Gus, está a saber. Dance on the scene. Yo, Clara, very nice on the freak, very nice. Oh, very nice, yes, claro, there claro. Is no, no, it's nice. Então, caros ouvintes, vamos yeah, ficar nos próximos instantes com uma música... Com música dance, dance música. Yes, very on the freak. É muito dance, por acaso. Não, mas estava a pensar no European Top 20. Ah, yeah, isso era quase tudo pop dance, on the freak Euro dance. Yes, very nice, very rich. Estava a pensar numa intervenção tua, que é o que sei, não foi ao ar. Só fez pum, mas não foi ao ar. Ok, very nice. É uma gravação de dance música. Tudo para dizer música de dança. Tudo para dizer. Eu acho que ficou essa cena gravada on the scene. On the ficou face. Gravado? Yeah, on the micro, yes. É como o outro, que já não sei o que quer dizer, de um programa... Ah, chegou a ser gravado. Não, chegou. Eu pedi para separares. O que é? Very nice on the freaks? Já não me lembro, mas foi aqui nos quartos tuas cor eu, que eu pedi para separares e depois tu tiraste. Oh no, it's very nice. Do ambiente de trabalho. Nice. Yes, on the scene computers. Yo. Então, como eu dizia, estás a ver, ouvir, como queres. Vamos chegar com uma música dos T and Gus, que são da Portuguese Group, que participate in Festival Canseio RTP 1991. E que. Sabes, em 1991. E que basicamente. Cantaram uma música interessante, very, very interessante, que foi de number 3, ou em inglês, número 3, e que efetivamente não ganharam. A música era boa, mas havia outras melhores, como uma do Carlos Bonaparte, que era tão boa, que não participou no festival. Aos 5 anos era concorrente. Claro, claro. Ele cantava, aliás, ainda antes de nascer já cantava. Uhum. Exatamente. É um talento. Um talent que the world no reconhece. Não sei porquê, mas is the very verdade. E the music... Está-me a fazer lembrar uma emissão. Sim, quando era. E the music que vamos ouvir é precisamente the T and Gus. Bye, Lily. Lily, bye. Sim, e porquê? Why, man? Why? Porquê? Why? Porque the music... Primeiro, foi a música que eu mais me lembrei. Desde que, em 1991, ouvi do festival RTP da Canseio. Já não sei se isso na last week, semana passada, sobre outras músicas. Que era a música que me lembrava. Não? Se calhar, estou confuso. Não. Very confused. Disse que me lembrava daqueles momentos da Marielle... da princípio do festival e da transição da music oh yes, I remember now, yes, very seen on the nice the dog, estás a ver? Dog. Yes, that's nice my uncle Angelina, porque é Taya tinha um dog appelé ou named para ser mais correto Cold. Precisamente, exactly, the toy, então fez, I pensed que... Toy Story? Ainda não havia. Possivelmente. Não havia Toy Story, não havia. Mas I, como I dizia, I saía, melhor dizendo, this music... I'm repelled by Ella and refrain very simple. Yes, very simple. One music very interesting, very comic, and simultaneously very trist, very sad. One music in my five years. Sorry. In my 5 years... Acho que não tinhas 4, mas pronto. Yes. 4 years. Sorry. Movement. This music, for me, is simplemente comic. Bye, bye, Lily, Lily, bye. Bye, bye, Lily, Lily, bye. É uma pena, meu amor, que não posso escutar a dor. And the rest the music, and the rest the letter, I know record. Enfim, the chose star a blindo. Please silence the colons. I desire que... Enfim, this music for me é very important because I'm ela solidifica my recordation or my recordation this festival in 1991 the RTP e because enfim Portuguese music very leve, very tranquilizant, and I, enfim, I have a high air, a kid, no? Então, the life is very simple, very tranquil, no? E bien, cette musique, this is special. Precisamente por isso. Esta é fácil porque vai ser só ler. Canção número 3, título Bye Lily Bye. Intérprete T and Gus. Música Jorge Quintela, Zé da Ponte. Letra Jorge Quintela, Zé da Ponte. Orquestração José Quintela. Escutar amor. Bye, bye, Lily, Lily, bye. Ao fim da tarde, no hotel, fizemos um vídeo lá fora. Depois comigo já era noite, tomámos um drink na hora. Em paralelo sentimos minha Lily sempre teu. O caldinho que esta história deu. Já na rua, ao meio-dia e meia hora, parei a moto em paranoia, quando vi toda a tramóia. Em paralelo dissemos, vai, vai, Lili, sempre vai. Caldinho que esta história cai. Vai, vai, vai, vai, Lili, vai. Vai, vai, vai, vai, Lili, vai. A intervenção do, Barry's Nerves Nights Tonight fez lembrar uma emissão que eu lembrei esta, que eu pensei nela esta semana, quando estávamos com o som de fundo do Surfing Saudade e a falar em castelhano, não é? Olha o que me gusta! E eu, ah, é para falar em português. O que me gosta? O que me gosta? E tu, pum, uma cabeçada no microfone. Ou mandas o micro abaixo, ok? Ah, bem. Bom. Eu até pensei que tu foste lembrar do Oh, Melian, Melian, pum, pum, pum. Não. Do John DeSalvo. Do John DeSalvo. Não, não sei o que é que está. John DeSalvo. Não sei o que é que está a falar. Do Zap Zap. Ah. bom. Mas eu agora protesto. O que é que foi? Tu disseste ponte direito. Ponte. E se eu quiser ser de esquerda? Exato, assim até está mais perto do micro. Ah! Eu não sei se alguma vez... Só faltava dizer mira-te para a porta. Não sei se alguma vez escolhi uma... Não sei se há uns tempos escolhi as minhas respostas olhando só para o título. Caso isso nunca tenha acontecido, não sei dizer. Se calhar até já aconteceu. Mas, aconteceu. Tirando esses casos... esta deve ter sido a escolha mais rápida que eu fiz, porque logo ao ouvir as primeiras notas e ao ouvir o bye, Lili, bye, foi logo, tal, já sei que demorou para aí 5 segundos a escolher esta resposta. Bom, vamos nós recuar um bocado na latitude, longitude, não, recuar não, se calhar vamos subir, que não vai ser bem, não interessa. Vou ver Chicago, vou até Chicago. Ah! Vou ver Chicago, está bem. Noutros tempos até fazia uma rivalidade no basquete com uma cidade que entrou em falência, Detroit, que é uma categoria dos Estados Unidos, que agora metem cidades em falência. Bom, ah, é? Não sabias? Detroit é uma cidade falida, desde anteontem. Foi histórico, que é a maior cidade dos Estados Unidos a declarar falência. A verdade é que vamos até os Estados Unidos da América para ouvir um dueto composto por Isaac Donald Everly e Philip Everly, que são os irmãos Everly. The Everly Brothers. The Everly Brothers, que, incrivelmente, acho que nunca passaram aqui. Acho não, nunca passaram aqui. Que eu esta música que ele está a cantar já passou no Conversão Aleatórias, quando nós falamos sobre sonhos. Mas os Everly Brothers nunca passaram aqui. E, nos dias mais recentes, e eu falei com os três últimos membros, os três membros mais recentes, do grupo que cantava esta música e foi através do qual eu conheci a referida melodia. Faz hoje uma semana que eu estava no show número 3, por acaso aqui, liguei para um primo meu que era vocalista. E depois na terça-feira num jantar, ao meu lado e ao lado desse meu lado, portanto nos dois lugares ao meu lado, estavam os outros dois membros. Por isso nos últimos dias eu estive com os três membros... Ao lado desse meu lado. Exatamente. Estive com os três membros dos Trovadores Aprendizes. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque na terça tive uma conversa com uma madame que me falou sobre as músicas que eu ouvia enquanto crescia e eu, obviamente, quando falo em músicas que eu ouvia enquanto cresço, falo dos Trovadores Aprendizes, que é um grupo que já me falava aqui, não é muito tempo, mas há algum, que foi o grupo que me deu as bases para ainda hoje ser as minhas músicas preferidas, eram eles que as cantavam, muitas delas. E eu cresci, ouvi-los e falei sobre isso na terça e recordei o tipo de música que estávamos a falar sobre o Brasil. Não, variado. Parece que é o tema do momento nas minhas bandas. Estávamos a falar sobre o Brasil e as músicas brasileiras que eles cantavam era Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado. Você é luz, é raio, estrela e lua. Essas coisas. Mas outras cantavam era esta. E porquê é que esta ficou na memória comum? Na memória comum que se diz é... Coletiva. Memória coletiva dos familiares que assistiam aos concertos deles, do meu primo como vocalista e um tio meu a tocar e tal. Porque o baixista... O baixista, sim. O baixista, nesta música, era um... era mandota e ficava gravado. Porque ele era assim. Ele estava a tocar, ele tinha um microfone à frente, mas cantava só de vez em quando. E o que é que ele fazia? Ele fazia... Bye, bye. Bye, bye. Ele só dizia o bye, bye. E depois baixava a cabeça e continuava a tocar. Ou então dizia bye bye e afastava-se o microfone e ficava calado bye bye. Durante a música toda, a única coisa que ele dizia era bye bye. E depois baixava a cabeça e começou a sonar com ele bye bye. Ainda hoje, quando se fala em bye bye e quando se fala na música bye bye love, o meu pai lembra-se logo desse baixista. Porque achava, quem via achava piada porque, e nas filmagens ficou. Só subia a cabeça dela, aproximava o microfone para dizer bye bye, depois voltava a baixar, olhava para baixo. Ou então afastava-se. Bye bye. Bye bye. é logo o segundo single, e na verdade foi o primeiro com sucesso, dos Everly Brothers. Vamos recuar até o ano da criação da RTP, 1957, com um lado B do single, trazia I Wonder If I Care As Much. E este foi o single anterior, ainda em 57, daquele que foi talvez o maior set dos Everly Brothers. Wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Esta música chegou a número 1 lá no top dos Estados Unidos do country e a número 2 no top geral. E 57, tem que ver isso. E chegou ao topo noutros países, como na Austrália, no Canadá e no Reino Unido. E recebeu disco de ouro. Pronto, é para estas referências e para todos aqueles que já despediram os seus amores, a dizerem adeus, adeus, amor, adeus, até... Ai, isso não pode ser. Portanto, recordemos o grande baixista dos Trovadores Aprendizes, o grupo mais influente da minha infância, com Bye Bye, Bye Bye. Eu acho que eu não sabia o resto, eu só sabia dizer Bye Bye. Estreia dos de... Pode ser? Pode. Estreia dos The Everly Brothers, nos quais eu escolho eu, com um single 1957 chamado Bye Bye Love. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Bye-bye love, bye-bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye-bye love, bye-bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye-bye my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love, I'm through with accounting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye-bye love, bye-bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. É impressionante que ainda hoje, passado duas décadas, ouço esta música, faz-me logo reportar aquelas noites de sexta-feira, normalmente na granja, e às vezes ao sábado, ou na granja ou no cais de Gaia, o antigo cais, a escutar os concertos dos Trovadores Aprendizes. Esta música é uma das que me reporta imediatamente para lá. Segue-se a melhor música do programa 2. É? Para mim é, gostei, pá. Não conhecia, gostei. Quer dizer, já tinha ouvido uma vez. Tá bem. Então apresenta a música que se chama Fazer uma Canção. São os Bloco. E também participaram no Festival RTP da Canção em 1991. Canção número 4. Exatamente. Era isso que eu ia dizer, se não estava em erro, era a canção número 4. Já agora, Bye Lily Bye ficou no 4º lugar. E esta. E era número 3. E esta canção número 4 ficou no 2º. Fazer uma Canção. Pronto. A poucos pontos da música. E não é para menos. A música realmente tem qualidade. E sabes, esta era aquela altura do festival em que eu me comecei a desligar um bocadinho. Até acho que na altura eu falei isso. Que me comecei a desligar um bocadinho só quando chegou a Carla Sofia que eu animei outra vez. Porque, pronto, uma bela de tudo muito giro, não sei o quê, mas os blocos comecei-me a desligar. Aquela música era muito complexa para a minha cabeça, não é? É verdade, né? Eu tinha 4 anos na altura, aquela música era assim. Era muita areia para a minha caminhonete. Basicamente, naquela altura era muita areia para a minha caminhonete. É muito complexa para os teus pensamentos. Então, pronto, a primeira música era a voz da mulher, assim, uma pessoa muito simples e tal, muito chido. A segunda foi o contraste. A terceira era a música engraçada. Bye, bye, li, li, li, bye. Bye, bye, li, li, li, bye. Depois, pronto, lá surgiu o fado e essa música nos chamou a atenção, pronto. Fado, seguramente, fado. Pronto, e quando ela dizia adormecer com a dor, e eu na altura pensava, quem está quase a dormir sou eu. Não, a sério, porque eu queria jogar computador e não... depois eu recebi algo, depois... Mas lá chegou a cara da Sofia e tal, animei. Mas pronto, e esta música? Porquê que eu escolhi esta música? Eu já disse que esta música, até nem me recordo muito bem dela em termos do festival, mas ela faz uma coisa que eu adoro. E o que é? Eu gosto de quando estou já longe do princípio, mas ainda longe do fim. Eu não sei explicar, mas... conforta-me, não é? Aliás, agora confesso aqui uma coisa, que eu descobri isto, entretanto, descobri ou consegui trazer isto ao meu consciente com a passagem para o estúdio número 3. Porquê é que eu não consigo sentir-me tão confortável aqui? Porque aqui não há meio. Aqui é sempre o fim, ou o princípio, ou o fim. Não é? Se estou a reparar, todas as divisões estão juntas a um fim. Hã? E o que é que tu queres dizer com o meio? O meio, olha, por exemplo, o meu estúdio número 3, o meu estúdio número 1, aliás, tinha uma janela, mas como é lógico, a única forma de sair pela janela era saltar. Não havia forma de alguém passar por lá e ver o que estavas a fazer, ou passar por lá e tu ouvires as pessoas a passar por lá para abrir a janela. Isso não havia. Isso para mim era um meio. Já entendi. Porque para eu me comunicar com o mundo tinha que passar por outra porta. E era eu que o escolhia. Ou por exemplo, a casa de banho, não é? Que era onde tinha a banheira, que era uma coisa que aqui não tenho. Tenho o Talibã, mas a banheira não tenho. Então, lá havia o quê? Quanto muito havia, ou seja, as casas ao lado, mas era longe, digamos assim, do campo. Ou seja, eu tinha a certeza absoluta que elas não viam. Não é? Havia muito a separar-nos. Eu estava no meio, percebes? Ou seja, eu não estava próximo de... Estava no meio. Basicamente, estava distante. Entre... um ponto onde estavam pessoas e outro ponto onde estavam pessoas, eu estava no meio. Ou pelo menos longe do fim e longe do princípio. Já te entendi. E o que é que tem a ver com música? O que é que tem a ver com música? É que esta música conforta-me por isso. Já na altura me confortava por isso. Porque eu sabia que aquilo tinha começado há pouco tempo e que ainda faltava bastante para acabar. Por acaso com essa já ia a meio. Será 4? Há pouco tempo, como quem disse, já tinha começado a tempo suficiente para me começar a chatear. Mas ao mesmo tempo era agradável, porque era música, porque era português, porque tinha aqueles bonequinhos, aqueles filmes, não é bonequinhos, aqueles filmes, aqueles excertos dos filmes lá no meio. Que na altura ainda era o ponto alto do ano em termos musicais em Portugal. Também, mas eu não tinha essa noção. Essa noção eu não tinha. Mas tu estavas a ver porque na altura era assim, porque a tua família estava a ver. Não, naquele caso... Não havia o Canal 3 para ver gordos, não havia o Canal 4 para ver uma casa com gente lá fechada dentro. Pois não. Mas... E a RTP2 até só abria de tarde. Mas estava lá, não é? Sim, mas só abria de tarde. O único que abria assim de manhã era... E era às 9 da manhã, acho eu, era às 8. Era a RTP, era o Canal 1. Mas não, mas sabes que eu até estava a ver precisamente... De tarde, desculpa, de manhã. Ou seja, gravamos numa cassete e estava de manhã. Ou seja, não estava a ver com a minha irmã. Porque eu não me lembro de ter assistido isso em direto. Mas pronto, isto para dizer que... isto para dizer que, pronto, que essa música me conforta muito, nesse sentido. Para não sei, é daquelas coisas que me sabe extremamente bem. É o conforto de estar protegido. Falta muito para acabar. E já começou, ou seja, a euforia do princípio já acabou. Olha, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Há uma pessoa que até, pronto, não vou estar aqui a falar em nomes, mas pronto, sabes quem é que é. Sim. Há uma pessoa que eu gosto de conversar com ela, mas gosto de conversar com ela, já disse isso há muitas vezes, como a gente nas depois de manhã, eu gosto de estar a conversar contigo, daquelas conversas em que já se passaram para aí 2 horas ou 2 horas e meia, e ainda falta bastante para ir. Nem que as bastante seja ali 2 horas, não é preciso ser 5, basta 2 horas. Mas ainda falta bastante para ir. Eu já estou a desfrutar há tempo suficiente. Eu sei o que é que quer dizer. Posso descansar do desfrutar com intensidade. Posso só desfrutar por desfrutar. Sabes quando é que isso me acontecia? Nas festas de ano. Começavam às 3, as pessoas a chegar, eu às 5 ou o quê, eu já desfrutei tempo suficiente e ainda faltam vai 3 horas para eles irem embora. Pronto, e é... Ou seja, e depois há o desfrutar por desfrutar. Ou seja, não é o desfrutar por ansiedade ou por ter muito que dizer. É só desfrutar... Enfim, o tempo, não, com outra calma, com outro... Eu, para o fim, com essa pessoa já mal falávamos. Ela estava a fazer as coisinhas dela, estava a fazer as minhas coisas. Mas pronto, estávamos ali, um com o outro. Não havia tanta coisa para conversar, pronto, mas estávamos ali naquela companhia. E basicamente, esta música dos Bloco, e é irónico porque Bloco é sólido, não é? Que é os Bloco. É? E então, pode ser um bloco de água. Não sei se existem blocos de água, blocos de gelo existem, mas também as dissolvem rapidamente. Bom, não interessa. Depende, lá na Antártida eles aguentam-se durante 2 meses. Mas pronto. Mas portanto, um bloco é uma coisa sólida e pronto. E acaba por... e a música é alegre. Aliás, de todas aquelas músicas, se calhar até é mais alegre. Só mesmo esta e da Carla Sofia, porque de resto, a primeira é uma balada, ah, e tal. A outra, ai, quando? E quando? E quando? A outra é Bye Bye Lily. A do fado. Que foi? Continua, pá, tudo falando. Ah. Fado, Leonardo, tristeza, ai, eles ditam, não se diz. E mais. O Emanuel é... Ai, já vais ao Emanuel. E pronto. E a Carla Sofia, e ainda falta uma. É cá. A número 7, não é? A Carla Sofia é a número 7. Tem a número 6, qual é que é? Já não sei. Há aqui uma que eu não escolhi. Ah, já sei. Essa não escolhi porque não faço a minha ideia. Não me lembro nada dela. É uma música de uma dupla. Canta Já Não Há Mar, Já Não Há Deus, ou uma coisa qualquer. Paulo Monteiro e Pedro Chaves, Sem Adeus. Exatamente. Ou seja, eles disseram adeus 100 vezes. E a Música na Paixão também não escolheste, não sei se sabias. Pera, mas não escolhi porque, pronto... Já é básica. É. Mais. Pronto, e ou seja... E mesmo, reparo mesmo essa. Ai, sem adeus. E aquela, a par com a da Carla, esta é a senhora que é música alegre. Vamos fazer uma canção. Pronto. E está bem. Ou seja, é... Gosto dessa música e apesar de me lembrar pouco dela na altura, depois ouvia, quando voltei a ouvi-la, tenho uma vaga ideia, mas gosto. Sabes, e sabes, há uma coisa que eu gosto muito e que eu tenho muito na minha memória, felizmente, e espero nunca perder, que é a RTP dos anos 90. Desde os comerciais. Eu lembro de uma coisa muito gira. Estar a ver já não sei o que era, no Canal 2... A TV2. E passaram o reclame do Pantanal. E há dias até vi isso. Há dias até vi isso no YouTube. E pensei, olha a Antena Web. Nós temos um reclame com o Pantanal. E eu a pensar, olha a Antena Web. Pronto. E então, de facto, pronto, foi assim uma fase muito gira da RTP. E não tens mais motivo em relação ao grupo? Qual é que é o motivo que queres que eu dê? Não quero nada, tu perguntaste isso. É que um dos elementos deste sexteto é um dos atores mais conhecidos em Portugal e para mim uma das melhores vozes da rádio em Portugal, empresta a sua voz à rádio na agência, que é o Ricardo Carriço. Ah, é? Ele também fazia parte, não sei. Eram uns três homens lá atrás. À frente, as mulheres Fernanda Lopes, Carla Buriti e Luísa Fumaça. Atrás, o Paulo Brissos, o Otávio de Sousa e o Ricardo Carriço. Ora, o Paulo Brissos também lá estava, não sabia. Boa música que vamos escutar da seguida, se o caso não tiver mais motivos. Estava a pensar. Pronto, não tem. Esse Ricardo Carriço não era o Bajoral Vega? Exatamente. Ah. E muitas outras personagens que já teve. E o que... Sim. E o que... Atualmente está nas bandas A3, no Dancing Dates. E o que matou a Sara. Um dia vou fazer um artigo para tu publicar no Facebook da rádio. 10 razões pelas quais Dancing Dates é a pior novela portuguesa da última década. Bom, canção número 4, título, Fazer uma Canção. Intérprete, Bloco. Não é os Bloco, que diz Bloco. É. Música, Jan van Dirk. Letra, Rosa Lobato Faria. Orquestração, Fernando Correia Martins. E depois o intervalo. Ah, bem hoje, está bem. É que eu estava aqui a diminuir, porque na semana passada teve 2 horas e 18 minutos o programa, por causa deste. Hoje é para despachar. Fernando Correia Martins, a orquestração foi o que eu disse. Muito alegre, que tenha muito amor. Mar azul ao fundo e laranjais em flor. Fazer uma canção com 7 notas só. Sol, dó, lá, sol, fa, sol, lá, mi, ré, dó. Palavras dos poetas, saudade e coração. Bateu o sol nas teclas, nasceu uma canção. 1, 2, 3, é uma canção para gostar. Espalha no ar, cheira o bom de alecrim. Canta na chuva, no refrão, sabe a luz. Tem saudades e fala do teu corpo e de mim. Fazer uma canção que a gira soa bem. Dá vontade a todos de cantar também. Por ter da nossa terra, valorizar do vivo. E a cantora eterna e um cantar divino. 1, 2, 3, é uma canção de gostar. Espanha no ar, cheiro bom de alecrim. Canta na chuva, no refrão sabe a luz. Tenho saudades e fala do teu corpo e de mim. 1, 2, 3, é uma canção de gostar. Espalha no ar, um cheiro bom de alecrim. Canta na chuva, no refrão sabe a luz. Mas tenho saudades e fala do teu corpo e de mim. As portas estão abertas, de par em par, claro. No Canal 1, trazemos diariamente um programa que tem como principal objetivo fazer-lhe companhia. Música, rubricas, novidades e a boa disposição de Carlos Bonaparte. De par em par, de segunda a sexta, das 11h30 às 13h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Thank you. mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias. Muito boa tarde, esperemos que esta conversa seja do agrado de todos. Eu, para contrariar, digo bom dia. Como já passou bem? Tudo bem, obrigado. Mesmo nos brancos, lembremos-nos do Hitler, que provocou aquele holocausto mundial, precisamente baseado numa ideia que ele tinha, que era o racismo. Nas cidades pequenas, diz ela, há uma excessiva valorização do material. Roupas, carros, bens materiais, marcas. O humor é uma coisa que surge independentemente de tudo o resto. Tirando o resto, pronto, carros. Agora é que é. Conversas aleatórias. Aos domingos, às 18 horas, no Canal 1. Cada um deu o seu braço a torcer nos momentos essenciais para que essa união continue. Olá, ouvinte. Estamos sinceramente gratos pela sua companhia. É bom saber que, onde quer que esteja, continua sintonizado connosco e tenha a Antena Web como preferência. Obrigado por nos levar consigo. Voltamos depois do intervalo. Que foi a obrigação do Carlos, que estava aqui com uma pistola. Estávamos a ver o vídeo enquanto os ouvintes estavam a escutar a música dos blocos. Era isso que eu ia dizer, era um feito inédito, quase. E... Não é, também não exageres. Não, disse quase. Olha, quase, já. Bom, e então, nós estávamos a ver o vídeo e... Há uma coisa que eu me esqueci de dizer antes da música, que é a simplicidade deles, ao mesmo tempo que está para animar, e nota-se que é género pop, não caíram na feira, na palhaçada. Se passar... para soltar. Isso é muito fácil, tá, né? Um, dois, três. Estávamos até a comentar que esta música, em vez de, se tivesse estado em primeiro, se tivesse ficado em primeiro em vez de segundo lugar, teria tido um sucesso maior. Relativo, não é? Sucesso relativo na Eurovisão na Bélgica, na altura. Quem é que ganhou em 90 para ser na Bélgica? Não lembro. Foi a Bélgica. Pois. Mas quem é que cantou? Vai lá aí, E eles dão um divertimento. É uma música boa do festival. Para o género toma categoria. Bem. Vamos recuar uma altura. Oh, my God, all black. 2006, Natal. E o Fernando, e o teatro, e a introdução do Fernando Pessoa? É? No Natal de 2006. Que disseram uma coisa. Que ainda hoje me lembro, que foi: ah, afinal o Nuninho é mais sensível do que aquilo que diz. Isto numa paragem de autocarro, para aí uma semana antes do Natal. Ou uma semana depois, não me lembro. Foi na altura do Natal. Porquê? Estamos a falar de Natal dos Hospitais. Foi no Natal dos Hospitais, não de 2006, mas, sei lá, 2011, talvez até 12, que eu conheci esta música. Quando estava a dar um Natal aos Hospitais antigo na RTP Memória. Ah, eu já ia perguntar se isso não dá. Claro que dá. Natal aos Hospitais não falha. Deve ser, além de estar na jornada, o único programa da RTP que vai durar até a morte. Até a RTP fechar. E vira-te para aqui que tu falas e não se apanha. Depois. Conheci esta música Natal aos Hospitais. E porquê que eu estou falando Natal aos Hospitais? Porquê que eu estou falando Natal? Primeiro, dividindo, Natal aos Hospitais é quando eu vejo coisas na televisão. Ah, pensei que ias dizer que era quando quisesses. Não se costuma dizer que não estava quando um homem quiser. Sim, continua. Que vale é que o amor é cego. E é um amor pessoa. Obrigadinho. Natal aos Hospitais é quando eu vejo momentos na televisão que me fazem tocar mais por causa das pessoas que estão lá muito debilitadas, muitas delas limitadas, e aquele é um momento, eu suponho que as pessoas que já praticamente vivem lá devem estar à espera daquele momento para ser o seu momento alto do ano. E nota-se a alegria delas, e é o único momento em que, pelo menos supostamente, todos os cantores vão a um evento de forma gratuita. Claro que só vão cantar uma música em playback, mas vão, aparecem lá. E fazem a alegria daquelas pessoas que estão limitadas na sua vida. Porquê é que eu me lembrei dos intérpretes que vamos ouvir a seguir? Por causa dos blocos, na altura em que o Ricardo Carriço e os outros dois fazem... Então, alguns movimentos que eles fazem-me lembrar os vozes da rádio. São os que vamos ouvir a seguir. Acho que só passaram uma vez aqui com a Manela Azevedo, com a música do Capitão Romance, que é o inoficial na Antena Web, não é? O Carlos já escolheu para aí três versões disso. Então, eu estava a dizer que também já tinha passado com a Canoa. Ou com a Margarida. Ai não, isso foi sete vocal, desculpa. Não sei. Sei que há bocado falei Natal aos Hospitais, e sobre o Natal, esta letra diz. Para já começa por uma coisa. Estive quase para não vir e ver no noticiário, tu nem ias reparar que estive quase para faltar ao teu aniversário. Aqui há poucos dias estive com uma madame, que não foi ao meu aniversário, porque quis ser mãe naquele dia. Tu já foste o meu herói a quem pedia em postais. Umas pistolas de cowboy e um carrinho de pedais. Tinha de me... Isto, vamos ouvir, parece que retrata a infância. Parece não, retrata e eu identifico-me com alguns versos. Tinha de me portar bem e nunca faltar à escola, não mentir à minha mãe para poder jogar a bola. Para ir jogar a bola. Eu comecei a crescer e descobri como é. Tu deixaste de aparecer na minha chaminé. Esta quadra faz lembrar uma quadra de uma música minha chamada Águas Passadas, que dizem fomos crescendo... Não, eu gostava de jogar a bola, tu mudavas a cama. Ah, fomos crescendo, eu gostava de jogar a bola. Eles acabaram falando de jogar a bola. Tu mudavas de casa, de escola, vidas cruzadas, mundo horrendo. Ai, não paramos de crescer. Não era suposto assim acontecer. Já te falei dos meus planos, voltando à música das vossas rádios. Já te falei dos meus planos, da minha vingançazinha. Vou à tua festa de anos, mas tu tens de vir à minha. Mas depois dá-me a fraqueza, saem-me as contas furadas, tomo lugar à mesa, pertinho das rabanadas. Acabo sempre a ceder a quem jura que me ama. E me dá para aquecer umas piugas e um pijama. Esta música foi criada, a letra. Surgiu num disco Natal dos Vozes da Rádio, editado em 2003. Foi para este disco Natal que surgiu esta música. Que foi a primeira vez que os Vozes da Rádio gravaram uma letra de João Munge, que foi escrita especialmente para os Vozes da Rádio. Portanto, os responsáveis por estes versos, para mim, bem conseguidos, chama-se João Munge, escreveu isto para o grupo Vozes da Rádio. E recuemos 10 anos, quase. No Natal de 2003 surgiu esta música chamada Piugas e Pijama, que é uma recordação de infância, é falar sobre o Pai Natal, como é óbvio, e não sei se já tinham reparado que era sobre o Pai Natal, que me faz lembrar também uma conversa que eu tive na terça em que estavam... Quase que me deram vontade de mudar a minha última escolha. Mas... Nada, está feito, dizer, já escolhi. Pelo tema. Um dos professores da música, tu não vais responder à minha música, tu já tens, eu é que estou a responder à tua. Um dos professores de música que eu conheci na terça estava a explicar o processo de fazer crianças e estava, e depois chegou ao fim e eu lembrei: olha, a menina que está aqui tem 16 anos. E ele: graças, ah, desculpe, já me podiam ter dito isto há mais tempo. Olha, isto não existe, estas coisas, ah? É a cegonha que vem e não sei o quê. E eu virei-me, ó Paulo, parece que estás a falar sobre o Pai Natal, sobre o processo do Pai Natal, que existe, e não sei o quê. E ele vem lá de cima a trazer as coisas, verdade. Eu lembrei-me disto por causa do Pai Natal e as vozes da rádio. Vão cantar piugas e pijama e vamos lá embora, que já estou a falar muito. Pode ser? Falado, agora. Estive a estive quase para faltar ao teu aniversário. Tu já foste o meu herói, a quem pedi em postais umas pistolas de cowboy e um caminho de pedais. Tinha de me portar bem e nunca faltar à escola, não mentir à minha mãe para ir jogar a bola. Eu comecei a crescer e descobri como é. Tu deixaste de aparecer na minha chaminé. Estive quase para não vir e ver no noticiário. Tu nem ias reparar. Estive quase para faltar ao teu aniversário. Já te falei do meu plano, da minha vingançazinha. Vou à tua festa de anos, mas tu tens de vir à minha. Mas depois da minha fraqueza, saias com as furadas e tomo lugar à mesa, pertinho das rabanadas. Acabo sempre a ceder a quem jura que me ama e me dá para aquecer umas piugas e um pijama. Estive quase para não vir e ver o noticiário. Estive quase para faltar ao teu aniversário. E estamos de volta para a última intervenção importante deste espaço radiofónico. Ora, está. E vamos fechar as escolhas dele com a que fechou o festival. O festival. Não é por acaso, deixa mesmo para o fim de propósito. E para enviar muito amor aos ouvintes. Exato. É com muito amor que se chama a música, não é? É. Pronto. Ora bem. Tens a música por vários motivos. Já agora, deixa-me só fazer aqui uma pequena observação. Sim. Estava eu aqui a entrar para o estúdio quando recebi uma chamada, inclusive com uma ameaça de morte e tudo. Uhum. Porque eu falei na semana passada sobre as músicas religiosas. Uhum. Não é? De que para admitir que é falso e se não querem admitir, menos que também não estraguem as coisas dos outros e não sei o quê e tal. Eu tenho coisas a dizer sobre o assunto. Mais meia hora de intervenção. Não, muito simples. Eu não retiro nem uma vírgula, nem sequer um espaço daquilo que disse. Pronto. Já tinhas dito. Nhonhonhon. Está bem, mas é preciso dizer nhonhonhon. Nhonhonhon. Então vamos ao... Nhonhonhon. Ao santo. Santo. Olha, Santo Emanuel é das melhores músicas lá na missão do Bull. Já não foi voluntário. Nem te levaram uma. Está bem. É uma canção de embalar. Eu não te vou dizer que nunca vou. Não posso ter desta água, nunca beberei. Que é que fosse primeiro para ouvir o homem que aclara as ideias e vai aos pontos certos e para ouvir a qualidade da música e da intérprete. Mais. Ai da intérprete. Intérprete. Ai da intérprete. Já sei o nome dela e tudo, é verdade, já disse. A tua vizinha disse o nome dela. Mais. Ah, é? Tem entre 18 e 30 anos? Provavelmente, não sei se já passa dos 30. Então não vale. Já não interessa. É muito. É cota. Só souber alguma. Não sei a idade. Sabes que eu para dar. Eu olho para ti do país 72. É o que eu tenho. Só saber alguma. Ainda até disse isso. Mas não sei a idade das pessoas. Só saber alguma. Alguma que vá lá à missa que tenha uma idade aproximada. Olha, mas olha que não sou o único. Que na tal conversa entre tal rapariga e professor de música, só depois de eu ter dito que ele tinha 16 anos, é que ele sou porque ele pensava que ela era mais velha, tinha 19 ou 20. Por isso, não sou o único a falhar nisso. Não sou o único. O mundo ao contrário. Não sou o único a falhar na idade. Vai, Manuel. Ora bem, então é assim. Eu escolhi esta música por alguns motivos. Primeiro porque fecha o festival. E vocês devem ter reparado que estas duas, últimas três semanas, duas das minhas escolhas, foram só com músicas do mesmo festival. 1991. ganho, como é dizer, para 12 pontos, Lusitana Paixão. Só não escolhi duas músicas. Uma porque não faço a mínima ideia. Não me lembro minimamente daquela música. E a outra porque? E a outra porque ganhou, é básica, é conhecida, não vá para entrar aqui. Não é... E porque não tinha tanto significado. Exatamente, não tinha. Podia ter o nome do programa da Antena e tal, né? Sim. Lusitana Paixão, mas não. Não. Então esta. Esta música. Além de ter fechado, também fechou a classificação com uma grande diferença em relação aos outros. Sim. Pronto. Fechou o festival. Fechou aquela sequência muito interessante de memórias. Porque acabou depois com o almoço. E eu joguei computador à tarde depois. Acabou com aquela sequência de memórias. E sabes, faz-me depois, uns anos mais tarde, ou seja, neste caso, neste ano, quando eu vim a descobrir, eu fiquei, uau, há como cada coisa. Há 22 anos, o Emanuel a participar no Festival da RTP da Canção. E não desistiu da carreira dele, apesar de ter ficado em último, com uma diferença em relação aos outros. Quase todas as cidades deram-lhe a última posição, um ponto. O máximo que teve foi 5. Pois é... E, no entanto, aliás, ele não desistiu e, sabe, e ele sabia porquê, não é? Porque ele tem formação musical, sabe o que estava a fazer, não é? Mas pronto, de todas formas... E escolhi também o Emanuel, porque acabei por reforçar isso esta semana. O Emanuel, para mim, é um dos grandes nomes da música portuguesa. E é um dos grandes nomes da música portuguesa porquê? Porque ele, ok, ficou em último, não sei o que e tal, mas ele foi um dos responsáveis pela promoção da música portuguesa. Ele não é só produtor, também é, mas não é só produtor, é cantor. E apesar de o nome de uma música dele ter servido para catalogar todo aquele estilo de música, a música pimba, não é? Como é assim pejorativamente chamada. Mas o que interessa é pimba, mas todos gostam. Vamos às festas e não sei o quê, quem é que eles querem? Eles não querem... Nós, pimba. Eles querem é este tipo de artistas, Ruth Marlene, Romana, Micaela, o próprio Emanuel, o José Malhoa, tudo mais. É assim que eles querem, não é propriamente o Carlos Guilherme, não querem a novela. Talvez a pessoa de uma festa de final de ano, popular, não sei o que e tal, e com os copos, e não sei quantos, a contratar a Sara Tavares para cantar a minha carijão. Não faz sentido, tem que ser um Kim Barreiros, tem que ser outra coisa, tudo e mais alguma coisa, mas menos, ou seja, é esse tipo de música que interessa. Porque as pessoas até já perdidas de bêbadas sabem cantar essas músicas. Não é? Aliás, até quando melhor se lembram delas. Não é? Que é quase a mesma coisa, portanto. Pronto, quer dizer, essas músicas têm uma função, têm um objetivo que é cumprido e que foi muito bem cumprido nos anos 90. E pronto, e portanto, para mim é um dos grandes nomes da música portuguesa. Mas o motivo principal pelo qual eu escolhi é porque fecha essa sequência de memórias, fecha esse festival. Faz-me lembrar, porque eu não sei se te recordas disto, mas em 92, quando a Dina ganhou, sabes o que a RTP fazia? Não. À noite, passava a música da Dina até a Eurovisão. Depois do telejornal, o que é que era? Ia dando, foi certo. Antes, não, passava música do festival. Ah, oh, isso. Antes dos Flintstones. Flintstones. Isso é assim. Ou era Flintstones, agora não sei se era... Era Flintstones. É Flintstones, é verdade. Que dava à noite também na RTP. É verdade, não me lembro. Dava. Sabes uma coisa que eu gostava também? É. Que dava na RTP. Era uma coisa que a música era assim. Não sei. O espaço que sou sagro. Há da exclusiva responsabilidade tempo de tempo. Dos seus autores. Dos seus intervenientes. Ou isso, dos seus intervenientes. Mais. E lá vinham eles falar da política, não sei o quê. Mas isto mesmo fora das épocas, da época eleitoral. Havia... É, e há tempos de antena, sem serem em campanha. Ainda não. Não sabia. Mas realmente achava isso bonito. E eu gostava daquela música e gostava daquele cenáriozinho verde, daquele verde-amarelo com umas letras vermelhas no meio. Ainda me lembro de eu estar a ver numa televisão muito gira, sabes? Porque aquilo era da Grundig. Então, tu não tinhas comando. Pronto, só tinhas os botõezinhos para mais e para menos, para mudar de canal, para estar para frente e para trás. E depois tinhas ali os botõezinhos lá para sintonizar e não sei o quê. Uma televisão muito boa para a altura. Emanuel. Emanuel é isso, simboliza todo esse conjunto de recordações. Esta música simboliza, por um lado, todo o conjunto de recordações, simboliza, por outro lado, a transição para o presente, porque a partir das próximas semanas já voltaremos ao normal. Isto foi normal. Simboliza, portanto, essa transição para o presente. Liga-me, digamos, ao presente, porque o Emanuel lançou um disco novo e, portanto, eu tenho que lembrar-me do Emanuel muitas vezes. Lembro-me muitas vezes. E, portanto, faz-me lembrar precisamente... É ponto perfeita para o presente. Na pontuação, as exceções foram Guarda, 4 pontos, Viseu, 2, Santarém, 3, Horta, 5, dos Açores veio a pontuação mais alta, que não é grande coisa, mas pronto. Viana, Castelo, Faro e Évora, 3. O resto foi tudo 1 ponto. Último lugar foi Manuel, 38 pontos, uma diferença que parece não são todos. Mas eu ontem também, quando ouvi a música, compreende-se porquê, porque coitadinho, além da música não é ser assim, é coisa, ele também desatinou muito, estava ali pouco à volta. Desatinou, é, ele acusou a pouca experiência, não sei se já tinha experiência ou não, mas creio que não, creio que foi assim a primeira grande atuação dele. Logo na entrada, ele está ali, assim um bocadinho à procura de... Ei, onde é que eu estou? Se encontrar. Canção número 8, título com muito amor, intérprete Emanuel, música Emanuel, letra Quirino Monteiro, orquestração Américo Monteiro. Em sonhos e loucura já se ouve o doce encanto do amor que nos perdura, pois só eu te quero tanto. Só em ti eu encontrei uma fonte de ternura. Eu sempre te amarei. Mando-te uma flor com todo o calor. Mando-te uma flor com todo o amor. Sabes que eu te quero. Mando-te uma flor com todo o calor. Mando-te uma flor com todo o amor. De um coração sincero, para saberes que eu te quero. Estou aqui, quero dar-te este amor que guardei só para ti. Pois do sonho que sonhei, água pura que bebi, e eu sempre te amarei. Mando-te uma flor com todo o calor. Mando-te uma flor com todo o amor. De um coração sincero, para saberes que eu te quero. Mando-te uma flor com todo o calor. Mando-te uma flor com todo o amor. De um coração sincero, para saberes que eu te quero. Mando-te uma flor com todo o calor. Olá, ouvintes. Esta é a segunda intervenção da emissão 137 das Escolhas do Escolho Eu. Estou a dizer isto no fim porque o Carlos Bonaparte não diz no início, porque quando é ele a começar, isto é sempre uma pouca vergonha. A emissão 137 vai fechar com uma música italiana. Uma música. Não é muito normal aqui, mas vamos passar uma música italiana por três razões sobre todo. Uma música. Quer dizer, quatro. Responde aqui ao género do Emmanuel, coitadinho, mais ou menos. Faz uma referência, uma homenagem vénia de vida ao nosso colega de conversa, São Litórias, que nesta semana que estava a comentar com o meu pai, ali o Sr. Joaquim Pereira, se houvesse o topo dele a nível cultural, e neste caso musical, é França e Itália. Não sei se já reparaste. Música francesa e italiana é com ele, e de certeza que se ele estivesse aqui ia gostar de ouvir esta música. Depois... Também para ouvir. É também uma recordação de um trabalho que eu gostei de fazer aqui com o Carlos Bonaparte e com o João Isidro, no final de agosto de 2011, chamado simplesmente 74, que era para homenagear o 74º aniversário de tal personagem, em que tinha várias músicas italianas. Esta não, por acaso até podia, porque é da altura nós metemos sobretudo música... Ah não, a mais antiga, acho que era... 57, que era. Era de quando? 57, acho eu. Ah, então esta ainda podia entrar, porque esta música é de 59, então estou a ouvir. Vamos até Itália, Itália, Londres. Mais concretamente, até Figlini Vegliaturo. Talvez se ele tivesse aqui, dizia isto melhor. Para escutar o Rocco Granata. Ele, que em 59, que trouxe uma música que também fazia parte de um excerto cantado pelos Chavadores Aprendizes, por acaso, mas nem foi por causa disso que eu escolhi. Mas faz-me recuar o ano 2000 e. Quando é que eu vi o teu turma, pá? 2003, 2004... É, nessa altura. Ou foi em 2003? Acho que já foi em 2004. Faz-me recuar o ano mágico de 2004. Sei que para aqui para o Carlos o ano mágico é 99. Tu não, mas eu estou a falar desse em primeiro. Ah. Já vais perceber para mim. O ano mágico aqui do Carlos é 99, o meu, 2004. Em que eu estava nos Bombeiros Voluntários do Coimbrões. Durante uma peça de teatro. E a meio do espetáculo. Recebi uma mensagem. Faz-me lembrar, por acaso, assim, recebi uma mensagem a dizer: então estás bom? Tens visto muitos acidentes? LOL! Porquê? Porque foi numa altura em que, quando eu saía à rua, havia acidentes à minha frente. Ou de carros, ou de bicicletas, ou bicicletas com carros, ou pessoas caíam e pronto. E foi numa altura em que eu. É das relações mais difíceis de explicar até agora, porque durante aqueles dias, semanas, dei muito bem com uma colega de turma, que nem antes nem depois foi propriamente uma grande amiga. Se bem que ela estava bem perto de mim em todas as salas e chegou a ser minha companheira da mesa. Mas aqueles dias a gente estava-se bem e ela até começou a demonstrar um certo interesse em mim. Mas, quem sabe na altura era só interesse para levar para a coisa. Bom, não interessa também no que eu procurei saber. E ao fazer lembrar essa relação com ela, faz lembrar esta música, chama-se Marina. E de 59, cujo outro parte do single era a Manuela. A Marina Manuela. Marina Manuela. Este Rocco Granata era um coisa. Bom. Olha, mas tu hoje não deste as ideias para os nomes das canções. É a sua estreia. Marina Manuela e Wake Up Little Susie. A história, a estreia do Rocco Granata no Escolhes Tu, escolho eu. E este foi o primeiro 45 rotações. O primeiro disco 45 rotações da carreira do Rocco Granata. Em 1959, saiu o Marina, que é o que vamos ouvir. Conhecem? Marina. O outro motivo, eu estava a pensar de dizer ou não, mas vou dizer que são isso. Que eu fiz uma versão dessa música sobre aquela Marina da nossa turma e sobre outro cara da nossa turma, que dizia assim: Marina. O Hugo te quer comer. E ele vai sacar do seu milhão. Para tu o poder e fopi. Numa emissão em que escutamos Tiangas by Lady Bye, The Everly Brothers com Bye Bye Love, seguiram-se os Bloco com Bloco. Fazer uma canção. Bloco. Depois do intervalo foi a vez de quem? Por acaso não foi Bloco de Esquerda, para não? Ah, má. Gosto da Catarina Proença, por acaso. Não é Martins? Catarina Martins e o outro aqui é pronto. Pois, está bem. Enganei-me. E depois do intervalo, estava já me desconcentrar, já não sei o que foi depois do intervalo, estava a tentar lembrar. O intervalo foi a música Roulette Roses. Depois do intervalo, foi aquela música dos filhos depois da minha. Voz da rádio, Piugas e Pijama. Exatamente. Emanuel, com muito amor. Fechamos com o Rocco Granata. Marina. Piugas e Pijamas, com Piugas e Pijama, com muito, com muito amor. Vai dar Marina na cama. Rocco Granata. Vai cantar Marina para mim. Voltaremos no dia 27 de julho, que infelizmente não é de 2012. Porque se fosse, era o primeiro dia dos Jogos Olímpicos de Londres. Londres! Ah, pois é, como é que vamos fazer para a semana? Que eu não estou. Ah, não é dia 27, que é assim me disse. Tá. Fica aqui a informação aos ouvintes que fica adiado para o dia 28 de julho, a emissão dos cortes que eu escolho eu para a semana, excepcionalmente, vai ser no domingo. Ah, está bem. Porque é um encontro familiar no sábado. Não sabia! Por acaso já sabias que eu já tinha dito, tu disseste, pronto, fica para domingo. Mas eu esqueci-me. Então és burro. Pois já tinha dito já, mas eu esqueci-me, é verdade, sim senhor. Pois eu despeço-me para a semana que estaremos. Não é no sábado, é no domingo. Ah, podem fazer o que quiserem no sábado, porque domingo é que tem que ficar em casa para tentar ver o que no sábado vai ser o rock and roll. Quer dizer que vai ser no domingo. Depois a gente informa. Domingo é às 6 da tarde. Às 6 da tarde no domingo, pronto. Quero o antigo horário, o antigo não, é o atual horário de conversas ali a Tegras, mas está surpreendido. Até ao dia 18 de agosto. Vamos embora, pá, para isto não ter 2 horas e 18 como a semana passada. Então, pá, amiguinhos, boa noite para vocês. Pá, já fiquem comigo já de seguida para o Eclipse Total, estás a ver? Pá, é pronto, pá. Curtam boés, estás a ver? Para a semana a gente está de volta e coisa, está bem? Então, pá, até para a semana, fiquem bem. Mi sono innamorato di Marina. Una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. No, no, no, no, no.